esposa solterona, a bonitona quer ser a minha patrona. Os meus parentes já estão me criticando, estão falando que ela é muito coroa. Salve galera, aqui é Luiz Modeste, essa é mais uma Rádio Areva, sua vitroninha quinzenal digital. E hoje vou chamar você para acompanhar comigo, meus amigos, uma bela dor de corno. E quando eu falo meus amigos, eu estou me referindo a Marcelo Soares. Quem é corno aí, levanta a mão. E o homem que não sabe ser corno, ele corneia, Romenick Zedeck. Ela me largou. Hoje a sua Rádio Areva vai te proporcionar uma viagem no tempo. Nós vamos voltar ao começo dos anos 80, onde o sertanejo, sim, esse mesmo ritmo que hoje está fazendo sucesso com os universitários, que nos anos 90 já teve o movimento country, esse ritmo que saiu do sítio, esse ritmo que o pessoal mais do interior curtia, tomou conta das rádios da cidade grande nos anos 80. E o programa que melhor definia, o programa que melhor mostrava isso para todo mundo, era o nosso saudoso Sabadão Sertanejo. Apresentação de Gugu Liberato, que trazia a nata da música sertaneja da época, um programa que fez história, que ficou anos no ar, e hoje a Rádio Areva vai relembrar esse programa. E para começar, nós vamos tocar a primeira música que fez grande sucesso na mídia, que colocou o sertanejo paradas de sucesso, que rompeu com o preconceito que as pessoas tinham com a música sertaneja nos anos 80, que é Fio de Cabelo, da dupla antes conhecida como Zé e Durval. Marcelo, as pessoas conhecem José Durval com que nome? Chitãozinho, Chororó, Chorozinho e Chitorão. E hoje mais conhecido como Pais do Sandy Júnior, direto da cidade de Arapongas, Chitãozinho e Chororó, Fio de Cabelo. Qualquer coisa serve para relembrar. Um vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco sobre a penteadeira, mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande amor. Encontrei, me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido. Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor. A gente ama e não vive junto da mulher amada. Uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar. Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama. A gente começa a esperar por quem ama, na impressão que ela venha se deitar. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Entre nós, do amor vivido, aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor. E essa foi Fio de Cabelo com Chitãozinho e Chororó. Romenick, quer falar alguma coisa a respeito? Cara, Fio de Cabelo, eu acho que é icônico de karaokê, né? É, Fio de Cabelo e Evidências, quando toca, a galera toda canta junto. Não tem ninguém que não consiga. Que não consiga ficar parado ou sem cantar na hora que toca Fio de Cabelo. É. E a música é muito bonita, cara. Apesar de todo mundo achar que é galhofagem, que a gente acha da hora porque é zoeira. Não, eu acho linda essa música. Além de linda, ela é, ela não deixa de ser dor de corno, mas ela fala de uma dor de corno de uma forma bacana pra caralho. Eu adoro também. E outra, não só em vídeo quê, mas quantos churrascos que a galera começa a tocar violão. Nossa. E vem Fio de Cabelo. Tem uma teoria, assim, que às vezes Fio de Cabelo não é nem a dor de corno, cara. Você já pensou que a mulher pode ter morrido? Sim, era a primeira impressão que eu tinha. Cara, eu não tô sozinho no universo, velho. Eu sempre pensei nisso, mano. Tipo, não necessariamente, tipo, ela largou ele, tipo, ela pode ter, tipo, morrido. E o cara, tipo, mano, ela não tá mais aqui, mas ela continua amando essa mulher, que deixa a música ainda mais bonita. Cara, Romenick, eu pensava nisso quando eu era criança, cara. E você resgatou isso, né? Que foda, velho. Mas a próxima música, também eu acho que tem uma letra, uma das letras tão bonitas quanto, porque é do, pra mim, o cara que é o melhor compositor dessa época, um grande compositor, e muita gente não sabe que é ele, cara, que é a música do Moacir Franco. Sim, o suspiro lá da Praça Nossa. É ele mesmo, cara. O cara compôs quase todas as músicas que essa dupla que a gente vai tocar agora gravou. O cara é um gênio, ele tem a carreira dele e compôs muita música. De quem eu estou falando, seu Romenick Zedeck? Que dupla é essa que gravou todas as músicas do Moacir Franco? Só pode ser João Mineiro e Marciano, cara. É nóis! Ainda ontem chorei de saudade. Toca lá, Maré. Que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Te odeio, te busco, te caço, mas o meu sonho de noite eu te beijo e te abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira. Melhor sonhar a verdade que amar a mentira. Ainda ontem chorei carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? E choramos todos de saudade com João Mineiro e Marciano, que beleza. Mas Marcelo, quem que nós vamos tocar agora? Aquela música, daquela novela que tinha o Fagundes fazendo um cabra se vestir de branco e se perdia na selva no meio da novela pra emagrecer. É o chamado Rei do Gado. É, maravilha! Pra gente relembrar também da época das novelas, pra gente lembrar da melhor dupla sertaneja fictícia que já passou pelo Brasil, Saracura e Pirirampo, e vice-versa. Na época conhecia mais Saracura e Pirirampo do que o Sérgio Reis e Romy Sater, né? Exatamente, que são dois ícones. Não, eu sempre conheci por Pirilampo e Saracura. E são dois ícones da música sertaneja. Não vão estar tocando agora nesse Rádio Oreva, mas vão ter uma segunda parte do Sabadão Sertanejo. E aí vocês podem ter certeza que a gente tocar música mais sertanejão mesmo. Aí a gente vai tocar Almir Sater e Sérgio Reis, com certeza, porque eles também são fodas pra caralho. Mas pra tocar o Rei do Gado, nada melhor do que tocar os originais, os caras que criaram a música Rei do Gado, que sim, também são música de raiz, mas que a gente queria comentar aqui agora também, porque eles são os heróis do sertanejo, os pais do sertanejo que todo mundo conhece, Tião Carreiro e Pardinho, os caras da moda de viola, que a gente tava conversando antes. Eu tava contando pro pessoal que em Minas, os caras são super-heróis, velho. Pessoal que toca moda de viola nos ranchos, que toca moda de viola na roça, tem Tião Carreiro e Pardinho como os pais. E o Romy tava contando que ele também tem sua história com o Tião Carreiro e Pardinho, certo? Uma vez eu fui conhecer os pais de uma ex-namorada, né? Namoro de lá para os 17 anos, se não me engano. Bastante tempo atrás, quando eu conheci o pai da moça, ele falou assim, ó, só namora minha filha quem sabe que é Tião Carreiro e Pardinho. E pra surpresa do velho, eu comecei a cantar pra ele na hora. Ele falou, meu, bem-vindo à família, então. Tá vendo? Um acúmulo de conhecimento sertanejo serviu em algum momento? Sempre, sempre serve. Quem fala que sertanejo é cultura inútil, chupa! E agora, então, com vocês, pra vocês saberem do que a gente está falando... Ah, só uma coisa, você, menininho, criado eleite com Perio Baltini, lembra de um meme da internet que tem um cara, um chapéu meio de boiadeiro, olhando com cara mal e bigode, falando aqueles, tomando jeito de homem, não sei o que e tal? Aquele é o Tião Carreiro. Você conhece o Tião Carreiro e só não sabia disso. Então, pra você saber quem são esses caras e que música eles tocavam, com vocês, o clássico do sertanejo, o Rei do Gado. Com meus olhos esta passagem, quando o champanhe corria roto no alto meio da gran finagem. Nisto chegou um peão trazendo na testa o pó da viagem. Pro garçom ele pediu uma pinga que era pra rebater a friagem. Levantou uma almofadinha e falou pro dono, eu tenho uma fé, quando um caboclo que não se enxerga num lugar deste vem pôr os pés. Senhor, que é o proprietário, deve barrar a entrada de qualquer, e principalmente nessa ocasião que está presente o Rei do Café. Foi uma sarva de Parma, gritaram viva pro fazendeiro, quem tem bilhões de pés de cafés por este rico chão brasileiro. Sua safra é uma potência em nosso mercado e no estrangeiro, portanto vejam que este ambiente não é pra qualquer tipo rampeiro. Com um modo bem cortês responde o peão pra rapaziada, essa riqueza não me assusta, topo e aposta qualquer parada. Cada pé desse café eu amarro um boi da minha invernada, e pra encerrar o assunto eu garanto que ainda me sobra uma boiada. Foi um silêncio silêncio profundo o peão deixou o povo mais pasmado, pagando a pinga com 1.000 cruzeiros. Disse ao garçom pra guardar o trocado: quem quiser meu endereço, que não se faça de arrugado, é só chegar lá em Andradina e perguntar pelo rei do gado. Espero que vocês tenham aprendido com essa aula de sertanejo dos pais da moda de viola, o Rei do Gado. E agora nós vamos falar de dois grupos. Eu ia falar duas duplas, mas um é um trio, porque já tinha ali um cara que era um visionário. Antes do Herbert Viana, ele já fazia show em cadeira de roda, o nosso querido Parreirito. Cara. Uma das figuras que venceu, não por ser só um rostinho bonito, porque o trio Paradouro era feio pra caralho. Procure no Google. Por isso que era uma paradoura, né? Aí, tá doido, velho. Era feio pra diabo, mas os caras mandavam muito bem. Os caras eram muito foda. Parreirito, grande compositor, apesar de ter uma performance no palco não tão interessante. Que agora eu não vou pro céu. O título da música vai pro céu. É, As Andorinhas. Deus. E pra acabar com esse festival de infâmia, nesse mesmo bloco nós vamos ter outra música que todo mundo conhece. E agora, falando sério, a letra que marcou a minha época de casado. Continua um pouco distante essa época, mas eu tenho boas lembranças por conta dessa música. Quando você vê até outra pessoa que você que não tenha tanto preconceito, às vezes, cantando a música com a Maria Bethânia, você vê o quanto essa letra é linda. Porra, a Maria Bethânia é foda. Eu assisti o show dela, ela canta essa música e arrepia, né? É foda, cara. Romenique, de que música eu estou falando? Você está falando de É o Amor. Particularmente, você pegou duas, um trio e uma dupla que eu adoro, mas coincidentemente você não pegou as músicas que eu mais gosto. Que do Trio Parada Dura, Bote Azul pra mim é a melhor música deles, apesar de ela estar na década errada, ou no estilo errado ainda, pra esse podcast. É também a música que eu canto bêbado e sempre dou aquela ênfase no eu bebi demais. Todo mundo, né, velho? E do Zé Camargo Luciano, cara, tem... Cara, a dupla é muito boa, mas uma música que marcou ultimamente foi Dois Corações e Uma História. Porque quando eu me separei da minha ex-noiva, a metade da música é praticamente o que aconteceu. Sempre que eu ouço essa música, dá uma tremidinha no lábio. Mas é uma música muito bonita, cara. Eu não conheço muito o Trio Parada Dura, mas eu sei do Camargo Luciano, eu gosto muito daquela música Pior Te Perder. Porque eu acho aquela primeira parte da música que ele fala de que já perdeu amigos, já perdeu a professora do primário, os amigos de infância, a família separada, o vizinho não sabe quem é. Eu acho aquilo ali muito bonito, aquela música. Aí depois você vai pro refrão meloso romântico, aí fica uma merda. Mas o resto da música é legal. Mas essas foram escolhidas porque são as mais famosas. José de Camargo Luciano foi lançado com É o Amor. Trio Parada Dura até hoje é cantado em Montes de Orquê com As Andorinhas. E só pro Romy saber, a Boate Azul não é do Trio Parada Dura, mas a interpretação deles é foda pra caralho também. Mas vamos lá, vamos seguindo de música. Trio Parada Dura, As Andorinhas e logo na sequência, É o Amor, Zezé de Camargo Luciano. Vai, maestro! Andorinhas voltaram e eu também voltei pousar no velho ninho que um dia aqui deixei. Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor. Às vezes volta cansada, ferida, machucada, mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor. Igual a andorinha, eu parti sonhando, mas foi tudo em vão. Voltei sem felicidade, porque na verdade uma andorinha voando sozinha não faz verão. Thank you.

A história deles é bacana, Leandro e Leonardo, irmãos que cuidavam de tomate, cultivavam tomate, voltaram pro céu. É bacana, mas ninguém resolveu fazer um filme até hoje, né? Pô, se for fazer filme de toda a história triste do sertanejo, nós estamos fodidos, né? Não vai ter mais verba de dancinha, só pra isso daí, né, pô? Cara, tem filme pra vida inteira, né? Meu Deus do céu, falta diretor pra tanto filme. Leandro e Leonardo, cara, eu lembro muito do meu pai. Porque meu pai dava discos pra minha mãe, com dedicatórias. Já falei em outros podcasts, meu pai deu disco do Ahá, do ABBA. E Leandro e Leonardo sempre tava nas paradas de sucesso lá em casa, né? Lembro que meu pai chegava do trabalho, pegava eu e meu irmão, botava no ombro e ficava pulando, rodando e tocando Leandro e Leonardo. Tantas músicas que não dá colher uma, mas falar algumas aqui. Tô Querendo Você, pra mim, é uma música sensacional. Por Você Que Canta, eu acho que é uma das músicas mais bonitas de todos os tempos. É, Não Aprendi a Dizer Adeus, é muito legal. Pensa em Mim. Cara, Rumo à Goiânia. Puta, peguei já a estrada Rumo à Goiânia, ouvindo Rumo à Goiânia. Cara, que inception legal, assim, você cantando e vai que vai, né? A Talismã do Leandro Leonardo também é muito legal. Água de Coco, Amigo Locutor. E acho que a que escolheu, acho que é a mais icônica, né? É que é Entre Tapas e Beijos. Com certeza. Leandro Leonardo também faz muito parte da... Se eu pensar na história da minha família, dos meus pais também, acho que de todo mundo da nossa idade, assim, na nossa faixa etária, porque eram músicas românticas que, pô, era bem bacana, todo mundo curtia. E você, Marcelo, o que você lembra desses caras quando você fala de Leandro Leonardo? Cara, eu lembro de Plantação de Tomate. Marcelo era boia fria. Cara, o Leonardo, na verdade, assim, não conheço tanto essas músicas, né? Não tem essas ligações tão sentimentais, até porque eu não ouvia tanto sertanejo. Ah, eu ouvia, assim, porque todo mundo ouvia, e às vezes assistia o Sabadão Sertanejo e tal lá no Gugu, e o Modesto sabe imitar muito bem, imita aí, Modesto. Sabadão Sertanejo! Mas, assim, eu não tenho essa ligação emotiva, assim, com o Leonardo, então eu conheço muito pouco, assim, só conheço as músicas dele e tal, mas não, pra mim, eu preferia assistir o filme do Pelé. Nossa. E nesse mesmo bloco, junto com o Leonardo, tem uma que foi uma escolha totalmente pessoal minha, porque o Romenick e o Marcelo estavam confessando que não lembram dessa música, mas depois eles ouvirem, eles vão lembrar, que era uma das prediletas da minha mãe, que era a predileta das amigas dela, que fez muito sucesso e que estava todo sábado, no começo do Sabadão Sertanejo, que é Alan e Aladdin, com o clássico Liguei Pra Te Dizer Que Eu Te Amo. E outro reflexo de história pessoal, uma pessoa que eu conheci, que a gente colou alguma coisa um tempo, e a gente passava horas conversando no telefone, e essa música reflete bem Liguei Pra Te Dizer Que Eu Te Amo. Clima romântico, o sertanejo lembra o romantismo. Então, pra vocês agora, primeiro, Entre Tapas e Beijos, o clássico absoluto de Leandro Leonardo, e na sequência, Não Deixem de Ouvir, Alan e Aladdin, Liguei Pra Te Dizer Que Eu Te Amo. Vai, maestro! abraços e beijos, é hora, é desejo, é sonho, é ternura. Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras. E assim vou vivendo, sofrendo e querendo este amor doentio. Mas se falto pra ela, meu mundo sem ela também é vazio. Entre tapas e beijos, é água, é desejo, é sonho, é ternura. Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras. Já é tarde, é quase madrugada, eu não dormi com você no pensamento a insistir, e eu não durmo sem falar contigo. Só liguei pra te dizer que eu te amo, e os momentos que felizes nós passamos, se morrer, irá morrer junto comigo. E ao dormir, sozinha este véu em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense nós, na impressão irá sentir o meu calor. Vá, agora já te ouvi, posso sonhar, suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. Como pode seres como nós viver assim, eu louco por você, você por mim, e agora tão distante, sem amor. Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso, de mãos dadas caminhando no infinito, e pra sempre desfrutando desse amor. E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense nós, na impressão irá sentir o meu calor. Vá, agora já te ouvi, posso sonhar, suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. E agora que todo mundo já ligou pra todo mundo pra dizer que me ama, vamos lembrar da segunda leva, uma dupla que veio na segunda leva do sertanejo nessa época, que depois que já estavam consagrados Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo e Chitãozinho e Chororó, os chamados amigos, logo na sequência veio uma dupla, foi disputando, ganhando seu espaço, variou bastante também no seu ritmo. A gente vai tocar aqui Eu Me Amarrei, dessa dupla de João Paulo e Daniel, mas lembrar que eles também tocaram com Arte Popular, tocaram com Roberto Carlos, tocaram com muita gente. João Paulo e Daniel foi uma dupla que fez um sucesso muito grande, e a dupla se encerrou porque infelizmente o João Paulo capotou o seu carro, faleceu, e o Daniel deu sequência à carreira deles. Tem até a musiquinha, uma versão meio trash, meio humor negro dessa música, Eu Me Amarrei, que é Eu Capotei e Virei Carvão. Cara, você tá se superando no momento modesto hoje. João Paulo e Daniel tem aquela Estou Apaixonado, né, que é uma versão, tema do Cigano Igor, né, marcou muito, né, a nossa época. Cara, pra mim o que marcou mesmo foi Fricote, Quadro Popular, que eu dancei muito na Lambateria, na Lambateria Porto Seguro aqui em Curitiba, no Mistura Brasil. É, é o touro. Vou fazer você fricotar. Yeah. Eu sou seu namorado. Vem. Eu ainda lembro da coreografia. Eu tava fazendo aqui agora, graças a Deus não tem webcam, cara. Ela sem camiseta, né? Marcelo, João Paulo e Daniel, você chegou a acompanhar alguma coisa ou só o Daniel solo? É, na verdade, assim, a única coisa que eu lembro, assim, de João Paulo e Daniel é essa música do Enamorado, né, que tocou pra caramba, tocou em novelas, cantaram tudo que é show e televisão e tal. E aí a única coisa que eu me lembro, de fato, deles dois juntos, né, depois ele fala assim, seu João Paulo, Daniel continuou, e Daniel virou até Príncipe da Xuxa em um filme. Jesus. Cara, mas tem outras... acho que dois grandes clássicos dessa época do João Paulo e Daniel, que é Rosto Molhado, né? Enxugue o rosto, meu amor, chorina. Rosto molhado pra você não fica bem. Cara, essa música tocou muito também. Moças, vocês podem notar que o Romenick não é apenas um rostinho bonito, ele canta bem também. Parabéns, afinadinha. Já dá pra formar dupla, né? E tem a outra do João Paulo e Daniel, que é Tá Faltando Amor. Então canta um pedacinho dessa que eu não lembro, vai lá. Tá faltando amor na minha vida, tá faltando você aqui comigo. Tá faltando amor na minha vida, tá faltando você aqui comigo. Esse é um problema que o Romenick nunca teve, né? Quem dera, meus amigos. Na sequência do João Paulo e Daniel, uma dupla clássica, uma dupla que tem até programa até hoje, uma dupla que soube se manter relevante desde os anos 80 até agora, aliás, desde os anos 70 até agora, que é Teodoro e Sampaio, os grandes Teodoro e Sampaio. Nossa. Que eu não tinha a menor ideia que existe uma cidade em São Paulo chamada Teodoro Sampaio. Sério? Tem uma cidade não, chamada Teodoro Sampaio. Eu sabia que você não sabia. Eu não tinha ideia disso, e daí que eles tiraram o nome da dupla, eu achei interessante. E só pra quem não sabe, eles têm um programa até hoje na Rede Massa, que é o SBT aqui no Paraná. Ah, que é do Ratinho, né? Exatamente, e o Ratinho trouxe eles, e eles têm um programa muito bacana que passa aqui todo fim de semana. Para quem tem acesso à internet, quem tá ouvindo aqui tem acesso à internet, né? O gordo idiota. procure na internet o programa Teodoro Sampaio. Amigos do Teodoro Sampaio, o nome do programa. É bem bacana. Esse foi uma música pedida pelo nosso grande Romenick Zedek. Que música é essa e por que? Interrogação. A música chama Aconteceu Comigo. Essa música é muito divertida. Ela tem um ritmo todo dançante, assim, pra puxar a arena e sair dançando. É, já aconteceu comigo de eu estar com uma namorada e uma... Não foi uma ex-namorada, mas uma outra mulher me ligar e ter que ficar só... Aham. Quando desligou, eu tava com a cara branca, suando do frio. Minha ex-namorada perguntando quem que era no telefone, né? Eu escolhi essa música do Teodoro Sampaio, porque também aconteceu comigo. Marcelo, isso também aconteceu com você já? Aconteceu de pessoas me ligarem, que eram amigas, conhecidas, bem interessantes. Tendo que ficar, não ficar mas ficar, não, tá, vamos, depois a gente vai falar. E quem foi? Não, foi um amigo meu ali. também aconteceu contigo, então. É. Aconteceu comigo nesse sábado, mas morre o assunto aqui. Foi uma merda. É, meu amigo, então toca aí, Teodoro Sampaio, Aconteceu Comigo. Eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei, tô amarrado nessa paixão. Eu me amarrei no seu coração. No chamego tão gostoso, meu corpo pega fogo. É demais essa mulher. Chora sanfona, eu aqui grudado nela. Noite inteira um rela, rela, e é isso que ela quer. Eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei, tô amarrado nessa paixão. Eu me amarrei. Eu me amarrei. baixinho, seu desejo de mulher. Suor pingando feito tampa de panela, chonado, cravado nela, e é isso que ela quer. Eu me amarrei, eu me amarrei. Seu desejo de mulher, suor pingando feito tampa de panela, chonado, gramado nela, e é isso que ela quer. Eu me amarrei, eu me amarrei. Aconteceu comigo e já aconteceu com todo mundo, não adianta negar, não adianta olhar pro lado, eu sei que isso já aconteceu com você também, ouvinte. E agora, para encerrar a nossa Rádio Areva de hoje com chave de ouro, nós vamos encerrar com três pérolas, três clássicos absolutos. A primeira, que é para rasgar o coração de todo mundo, que eu estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Convite de casamento com Jean e Giovanni. Rominique, você sugeriu essa também. Conte-nos a sua história. Essa música marcou quando eu tava voltando de um evento aqui em São Paulo, do YouPix, E eu tava com um amigo meu, blogueiro, Igor Seco, cara, um dos caras mais engraçados que eu conheço. Todo mundo bêbado dentro do carro, exceto eu, porque estava dirigindo, obviamente, não bebo enquanto dirijo. Mas estava minha ex-namorada e o Igor, um amigo meu, todo mundo, no random do pendrive, começou a tocar o convite de casamento. Cara, a gente cantando a plenos pulmões na Avenida do Estado, pra quem é de São Paulo, lá pelas 3 horas da manhã. Cara, a gente botou no repeat a música por umas 12 vezes, e a gente foi cantando até chegar em casa. E essa música marcou, assim, como a música da galera, e a gente cantando com paixão. Eu gosto muito dessa música. 12 vezes? Vocês estavam longe, hein, velho? Cara, moro longe. E, Marcelo, também tem uma dessas, dessa música de tema da galera, ou tem alguma que marcou, assim, dessa forma pra você também? Não, cara, acho que nenhuma música não tem, não. Mas se essa música do Jean Giovanna, acho bonita, exatamente por conta dessa dor. A construção da música dela é muito, muito bonita, assim. Você vai construindo a história do que o cara tá sofrendo. Mas é, ele começa falando que ele já conhecia, cresceu junto. E aí ele fala daquele negócio também, que foi, e já explorou bastante em podcast, sobre a timidez, de você se arriscar. E aí o cara não se arrisca de falar que gosta da menina. E aí você pensa que, pô, não, é uma história dessa, né? O cara sofreu, a menina vai casar, tudo bem, tudo beleza, a menina gostou de outra. Aí no final ele vem com uma frase que... Puta, aí... Nossa, isso daí é pra deixar qualquer coração partido. Sertanejo com plot twist, né? É só por isso que eu legal, assim, eu gosto muito dessa música por isso, assim, não tenho nenhuma história grande, fantástica com ela, não, mas eu acho ela legal. Conta. Sim, disso, é uma música cara, legal assim. Mesmo. E a música que vem logo na sequência dessa do Jean Giovanni também tem uma história linda, uma coisa lírica, uma história falando da natureza, que também abriu espaço pro sertanejo, colocando um cantor que todo mundo respeitava para cantar junto com o Chitãozinho Chororó na época, fizeram só o backing, chamado Jair Rodrigues. Essa só fazia backing, né? É, que depois, mais tarde, Marcelo D2 também fez bastante backing. Segunda música, a música que dá sequência ao nosso último bloco, é Majestade do Sabiá. Uma música linda, linda, absolutamente linda. Uma letra maravilhosa e que abriu espaço pro sertanejo. E a última música, a música que vai encerrar o nosso Rádio Areva. Essa eu queria contar uma historinha antes. Quando eu era pequeno, eu ouvia muito essa música com meu pai. E ele sempre conta pra todo mundo que ele perdeu de ganhar dinheiro porque eu, um molequinho de 4, 5 anos, tava parado na praça Carlos Gomes aqui em Curitiba esperando ônibus e cantava essa música plenos pulmões, e ele falou que devia passar o chapéu, que ele ia fazer muito dinheiro, que todo mundo parava pra ouvir cantando o que talvez seja o maior clássico na cabeça de todo mundo do sertanejo, Estrada da Vida, Sensacionais, Milionário José Rico. Essa eu queria, até com a voz um pouco embargada, dedicar pro meu pai, que foi alguém que me mostrou o que era de bom na vida, e uma das coisas que ele sempre me mostrou foi essa música. Pai, amo você. Valeu. Cara, eu posso estragar essa música pra você? Vai. Porque eu tenho um priminho bem novinho e ele tá cantando Perna Longa, Estrada da Vida. Jesus amado, meu. E aí sempre que eu ouço, lembro do Perna Longa agora. Cara, fudeu, vou lembrar sempre agora. Então, senhores, essas são as nossas últimas canções. Também é o nosso último momento de dar um adeus, um tchau, uma recomendação para todo mundo, um abraço e aí com vocês. Senhor Romenick, manda ver. Bom, deixar um abraço para todos os meus amigos que cantam sertanejo comigo. Um detalhe para vocês, eu consigo mandar 30 segundos de galopeira. Caralho. Um abraço. Ô, louco. Tem um fôlego, cara. Sempre que eu canto galopeira, eu não sou aqueles idiotas que ficam berrando. Galopeira, eu mando um galopeira de 30 segundos. O meu teste de fôlego é o começo de Welcome to the Jungle. Marcelo Soares, é com você. Sertanejo, pelo menos o não universitário, aquele que não tinha diploma, mas era bom. Era legal de se ouvir e dizer pra vocês pensarem em mim, chorarem por mim e não liguem pra ele. E esperando ainda o dia que o sertanejo universitário se forme e suma, vá procurar alguma coisa pra fazer, estamos aqui encerrando a nossa Rádio Areva com o nosso último bloco. Espero que vocês tenham gostado e curtam demais essas três músicas, porque são músicas que nós selecionamos com muito carinho pra vocês. Músicas que têm histórias que são realmente boas. Músicas que vão agregar valor para vocês no sertanejo de sensação. Um grande abraço, gente. Curta as três músicas. Tchau. Deu beijinho. Beijinho no ombro. Mas comida boa. Não interessa se ela é coroa.